tem a turma do Vem Que Tem. Eu vou correr no apoio cultural e volto já. Ford Moselle e a hora certa, manhã da Diário. Agora 12:02. Raça Ford. Venha conhecer a nova geração Ford Ranger. Uma revolução quando o assunto é picape de verdade. Robustez, tecnologia e performance. Embarcados em uma picape com preço de SUV. É isso mesmo. Ford Ranger XLS 4x2 AT com 5 anos de garantia a partir de 199.990. E mais, taxa zero com bônus da valorização do seu usado. E a primeira parcela só para junho. Nova geração Ford Ranger. Embarque na revolução das picapes. Só na Ford Moselle. WhatsApp 999026644. Cinto de segurança salva vidas. Daqui a pouco o seu som toca aqui. Vai ficar a beber. Vai beber com saudade aqui do seu bebê. Se você deixar minha boca solta por aí, no primeiro beijo eu esqueço de você. Manhã da Diário. Sempre ligado em você. Apoio Cultural. Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Norte Home Center. Pensou? Aqui tem. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Web Flash. Conexão para chegar lá. Assine já. 3084-5051. E CK é Center Kennedy. Center Kennedy é CK. Fazendo mais por você. Daqui a pouco, você ouve a vencedora do dia. Super 4 Diário FM. Em um mundo onde o tempo voa e cada minuto é precioso, a Web Flash inova mais uma vez. Webcam, sua casa na sua mão. Já pensou estar em casa mesmo estando longe? Com o Webcam, você está no comando. Nosso novo plano te oferece uma experiência de controle imbatível, podendo ver sua casa, família ou seus pets em tempo real. Transforme sua casa em um ambiente totalmente conectado. Webflash, conexão para chegar lá. As ofertas imperdíveis da Norte Home Center chegaram com tudo. Soluções completas de produtos de alta qualidade e preço baixo você encontra aqui. Tubo esgoto 100mm por R$ 63,48. Porcelanato acetinado cimento por R$ 72,99. Caixa de gordura tigre por R$ 233,80. Mas atenção, hein? Os descontos são válidos apenas enquanto durarem os estoques. Avenida Padre Júlio com Marcelo Cândia. Norte Home Center. Pensou? Aqui tem! Apoio e apresentação, Helder Carneiro. Começou o maior salão de tecnologia da Center Kennedy. São mais de 100 produtos em ofertas. Smart TV 32 polegadas, 899. Notebook 14 polegadas, 139 mensais. Smartphone 256 GB por 999. Toda a linha de tecnologia em até 8 vezes no Credit Center. E cashback em duplo. Saldão anual de tecnologia da Seca. Precisou de consultas e exames? Conheça o Consultório do Povo. Aqui temos o melhor atendimento e qualidade. Sua saúde é nossa prioridade. Consultas a partir de R$ 70,00. Exames laboratoriais a partir de R$ 4,99. Ultrassom com resultado na hora. Clínica Popular à sua disposição com mais de 25 especialidades médicas. Setor de cardiologia completo para você cuidar do seu coração e deixar sua saúde em dia. No Consultório do Povo você encontra o que precisa e com o precinho que cada cabe no seu orçamento. Consultório do Povo. Esse consultório é do povo. WhatsApp 99152-6779. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Propec é a loja número 1 quando o assunto é o cuidado com o seu pet e sua propriedade rural. Para o seu pet, temos produtos diversos em pet shop. Coleiras, rações, acessórios em geral, banho e tosa, além de uma farmácia completa e clínica veterinária. Para a sua propriedade rural, temos à sua disposição fertilizantes, ferramentas, produtos para camping e pesca, adubo para jardinagem, sementes, inseticidas, telas e arames, EPIs, motores, rabetas, roçadeiras e motosserras. Viu só? A Propec tem tudo que você precisa. Venha para a Propec, Rua Guanabara 385, Pacoval. Sabia que agora você pode pagar sua conta CSA por Pix? É mais praticidade para você. Basta entrar no aplicativo do seu banco, escolher a opção Pagar com Pix e apontar a câmera do celular para o QR Code que vem na fatura. Confira o valor e o beneficiário, que deve ser Saneamento Amapá CSA. Aí é só confirmar o pagamento e pronto. Pix feito, fácil, né? CSA, cuidando do futuro hoje. Daqui a pouco, mais músicas. Apoio Cultural. Frotista! Na Fiat Betral você encontra tudo o que precisa para manter sua frota em perfeitas condições. No mês do trabalhador, faça a troca de óleo, filtro e limpeza do bico injetor a partir de R$375. Siga-nos nas redes sociais ou entre em contato pelo WhatsApp 96 99902-3426 para mais detalhes. Fiat Betral, sempre ao seu lado! No Recanto dos Pássaros, você tem a oportunidade de adquirir seu lote com parcelas a partir de R$274,66. As obras estão em andamento e contará com benefícios como abastecimento de água, tratamento de esgoto, ruas asfaltadas e iluminadas. O plantão de vendas fica localizado na rodovia do quilômetro 9, entre as linhas B e D. E você pode entrar em contato agora pelo WhatsApp 96 991241878. Recanto dos Pássaros, seu lote está aqui. Apoio Cultural Diário FM 90.9. A MCP Veículos, revendedora Caoa Chery no Amapá, sai na frente mais uma vez. O novo SUV Tiggo 5X Sport traz consigo elegância e tecnologia, além de um motor 1.5 Turbo Flex, câmbio CVT com 8 velocidades e central multimídia. Um carro completo e pronto para estar na sua garagem. Tudo isso com entrada mais parcelas de R$1.948. Novo Tiggo 5X Sport, uma máquina esperando por você na MCP Caoa Chery. WhatsApp 99902-6644. Cinto de segurança salva vidas. O Detroit apresenta nesta quinta, dia 23, o consagrado Happy Hour a partir das 18 horas. Sexta, dia 24, a Sexta Sertaneja do Detroit. E no sábado, dia 25, direto de Belém, a banda Batidão do Melody, com o show das marcantes. E mais a dupla sertaneja de Goiânia, Pedro e Vini, cantando muito sertanejo. A festa continua com Letícia Awoli e DJ Michel Chefan. O seu melhor final de semana é no Detroit. Apoio Cultural Diário FM 90.9. A Citroën do Brasil mantém um rigoroso compromisso com a qualidade e a segurança de seus veículos. Portanto, informamos que o Departamento Nacional de Trânsito foi recentemente alertado pela Takata sobre problemas em seus airbags, que necessitam de substituição imediata. Em caso de colisões de alto impacto, os insufladores dos airbags Takata podem se romper e lançar fragmentos metálicos contra o motorista e os ocupantes do veículo, o que pode resultar em vários danos à saúde. A Citroën do Brasil está realizando recall dos veículos equipados com airbags Takata. Modelos envolvidos: C3, 2012 a 2014. C3 Picasso, 2010 a 2014. Aircross, 2010 a 2014. C4 Loud, 2013 a 2017. O recall é gratuito e essencial para garantir a segurança de condutores e passageiros. Lembramos que, conforme a Lei 14.071/20, motoristas que não comparecerem a uma assistência técnica autorizada dentro do período de um ano para realizar o recall terão o licenciamento de seus veículos proibido. Para agendar o serviço, entre em contato pelo telefone 96 99201-3780. O Grupo Equatorial é transformação. Em apenas 2 anos, investimos mais de 1 bilhão em todo o estado. Essa inovação representa mais qualidade de vida para milhares de amapaenses. O Grupo Equatorial também é oportunidade. Somos uma força de trabalho de mais de 3.500 colaboradores, sendo um dos maiores geradores de emprego e renda do Amapá. O Grupo Equatorial é mais valorização. Através do programa E Mais Luzes da Cidade, a Fortaleza de São José voltou a brilhar, além de melhorias nos sistemas de captação e tratamento de água, levando água tratada para cerca de 100 mil famílias. Hoje, somos a mudança. Somos feitos de gente que entende que um futuro melhor é construído todos os dias. Somos CEA, somos CSA, somos Grupo Equatorial. Juntos pelo futuro do Amapá, todo dia. Que tal sua habilitação de forma rápida e garantida? A Autoescola Chequinar transforma você em um condutor habilitado e em tempo recorde. Você ainda conta com uma nova frota de veículos e uma metodologia de ensino diferenciada. Aproveite os nossos preços e tire a sua carteira de motorista com parcela de apenas R$ 279. É isso mesmo, apenas R$ 279. Autoescola Chequinar, Rua Tiradentes, 755 Centro. Fone 98402-2527. Estúdio 2, Diário FM. Direto da Chama Casa e Construção. Quase reta final do nosso programa, meio-dia e 12. Boa tarde pra você que tá na sintonia dos 90.9. Manhã da Diário. Sucesso Diário FM. A sua música da hora. Apoio Cultural, MCP Veículos, é concessionária Caoa Chery, no Amapá, 2101-9350, Amazonas Importados, aqui é barato mesmo. Centro de Ensino Superior do Amapá, CEAP, o caminho certo para a sua formação superior. Propec, Agropecuária e Pet Shop, Rua Guanabara 385, Pacoval. E loja Top Shoes, use, brilhe, se apaixone. You've been told, but time is running out. No need to take it slow. I'm stepping to your toe to toe. I should be scared. Você que tá ligado com a gente é ele, o DJ Strong, pra trazer informações sobre balada. Tem balada esse final de semana começando hoje no Detroit. Chega mais, Strong! Fala, meu amigo Netinho, aqui é o DJ Strong. Tô passando aqui pra falar de Detroit Lounge Bar. Hoje, quinta-feira de cima, tem o nosso consagrado Happy Hour. A partir das 18 horas, com a J Banda, Tamiri Souza e DJ Strong. Vai ser uma noite muito pra cima, vai ser uma noite muito bacana mesmo. Hoje no Detroit, a partir das 18 horas, o nosso consagrado Happy Hour. E lembrando, Netinho, que sábado agora, dia 25, pela primeira vez no palco do Detroit, banda Batidão do Melody, cara, tocando muito sucesso, tocando as marcantes, as melhores músicas que fizeram dessa banda uma das maiores bandas do norte do Brasil. Banda Batidão do Melody, com muita marcante. E também, ó, atração nacional, diretamente de Goiânia, a dupla sertaneja Pedro e Vini, tocando muito sertanejo. Cara, sabadão no Detroit vai ser muito show. Também participação da Letícia Wally, a estourada, e DJ Michel Chefan nos intervalos. Programação de cima é no Detroit Lounge Bar. Hoje, quinta-feira, Happy Hour. E sabadão tem banda Batidão do Melody e Pedro e Vini. Valeu, Netinho, um grande abraço. Valeu, meu amigo Strong, com informações da programação que começa hoje no Detroit e vai até sabadão. Valeu, DJ, um abraço, hein? Te aguardo amanhã para mais informações. Super 4. Super 4. Bora lá fechar a semana do Super 4 com a vencedora dessa quinta-feira? Papel e caneta na mão, hein? Anota aí. Tem muita gente que sai do carro na hora que a gente toca Super 4, hein? Que chove de mensagens. Bom, Quem anota na hora tá valendo. A gente nunca manda a resposta. Até porque fica uma parada desleal, né? Pra quem passa aqui o tempo todinho ouvindo a gente, anotando